clama. Isso pode acontecer, é melhor do que morrer. Um assalto não pode te sacrificar. O pior é um coração impedido de amar. É melhor do que morrer. Um assalto não, não, não, não pode te sacrificar. O pior é um coração impedido de amar. Reconhece essa paixão. Oh baby, não reclama. Isso pode acontecer, é melhor do que morrer. Um assalto não, não, não, não pode te sacrificar.